pra te amar. Escolhi ser diferente, amor, só pra te amar. As campeãs da semana. Música 12. Kiss me up before you go. Summertime silence. I just wanted you to know the baby of the best. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, Billy Quinn style. My heels off. Seu beijo me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar. E te amar. Só sei

Some of us just like to read. Sexta posição aqui nas campeãs da semana, Lady Gaga, Aplausos. Antes, na sétima, Gabriel Valim com Piradinha. Rolou na oitava, Avicii, Wake Me Up. Na nona, Rihanna e David Guetta com Right Now. E na décima, MC Anitta, Show das Poderosas. Pausa rápida, as campeãs da semana faz intervalo. E na volta, você confere aqui na sua rádio preferida as cinco mais tocadas durante toda a semana. Não toque no rádio. Daqui a pouco, as campeãs da semana estão de volta. Estamos apresentando as campeãs da semana. As 15 músicas mais tocadas e pedidas durante toda a semana. Um ótimo final de semana para você acompanhando as campeãs da semana. E para continuar, tem Cristiano Araújo, Caso Indefinido, quinta de hoje. As campeãs da semana. Música 5. Que alguém explica a nossa relação. Um caso indefinido, mas rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo. Mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. Nenhum beijo pra calar nossa voz. Um minuto,

primeira posição dentre as melhores aqui nas campeãs da semana, Katy Perry com Roar, fechando a edição deste final de semana aqui na sua rádio preferida. Eu, Diego Soares, já convido a você participar durante toda a semana aqui na rádio, ligando pra cá, pedindo seu som, mandando aquele toque bacana, ligando pra cá através de SMS ou também acessando o nosso portal, enviando o seu pedido online, porque você comanda a programação e quem sabe no próximo final de semana a sua preferida também rola aqui nas campeãs da semana. Eu, Diego Soares, deixo você um grande abraço, grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir. Você acabou de ouvir. As campeãs da semana. De volta na próxima semana.